E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 60 Hz e no episódio de hoje veremos os melhores do ano de 2021. Mas antes de começar a nossa premiação aqui do ano, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para seus amigos, porque vai que eles gostam dos filmes, séries, livros e tudo mais que a gente vai recomendar aqui, que talvez ele não tenha consumido essas obras que eu vou indicar, então é sempre bom espalhar para quem você acha que vai curtir esse conteúdo. Valeu, então bora para a premiação. Bom, a ideia aqui desse vídeo é fazer os melhores do ano de 2021, ou seja, os melhores conteúdos que eu particularmente consumi nesse ano. Então é uma premiação que se baseia, óbvio, no meu gosto, naquelas coisas que eu consumi, que eu achei relevante, seja por trazer alguma mensagem especial, seja simplesmente por trazer entretenimento também num ano difícil como foi esse. Mas muitas dessas obras que eu vou indicar aqui têm alguma mensagem, muitas delas eu até já falei aqui no canal em alguns vídeos do nosso quadro 60 Hz Recomenda. Tem aqui uma playlist que você pode ver os vídeos de cada uma dessas obras com um pouquinho mais de detalhe. Mas a ideia aqui é trazer as obras que eu consumi em 2021. Não necessariamente essas obras foram lançadas em 2021, algumas são até obras bem antigas. Mas a questão é que elas trouxeram algum impacto para mim, particularmente, nesse ano, seja por alguma mensagem, seja pelo mero entretenimento mesmo. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar de livros, filmes, séries e podcasts. Cada um dessas categorias eu vou elencar os 5 melhores, vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas e, obviamente, na ordem de preferência, do quinto lugar até o primeiro lugar. Então é isso, vamos para a premiação. Vamos começar com os podcasts. Podcast é uma mídia que eu já consumo há muito tempo. Eu comecei a consumir lá em 2008, 2009 mais ou menos, que foi quando eu comecei a escutar podcasts de cinema. Eu adorava e adoro até hoje ir no cinema, ver algum filme que eu gosto e depois escutar o podcast sobre ele para ter um pouco mais de detalhes sobre aquele filme, sobre a produção e sobre o que a crítica tem a falar sobre ele, né? Mas ao longo do tempo eu fui descobrindo novos podcasts de entretenimento, de cultura pop, e hoje em dia eu tenho ouvido muito podcast sobre notícias, sobre política e sobre interpretação dos fatos, né? Podcasts que não só dão a notícia, mas que trazem também uma interpretação do que aquilo significa, né? Talvez um pouquinho mais de análise, eles trazem especialistas. Então essa é basicamente a linha de podcasts que eu tenho consumido mais recentemente, e são eles que estão no top dessa categoria. Mas tem outros, como a gente vai descobrir agora. Em quinto lugar, vou colocar o podcast Cinema com Rapadura, que foi, de fato, o podcast que me iniciou nos podcasts, como eu contei a história, lá por volta de 2008, 2009. Eu comecei a escutar o Rapadura Cast, né, que é o podcast do Cinema com Rapadura, porque justamente eu gostava dessa questão de assistir o filme e depois ouvir um podcast sobre. Eu faço isso até hoje. Eu acho que, em termos de cinema, ele é o melhor podcast que existe até hoje. A química entre os integrantes é muito boa, mas sem perder também uma qualidade de crítica, de interpretações dos filmes que a gente vê, fora outros quadros também do podcast, que não são só elencando os filmes, mas também analisando a indústria ou simplesmente trazendo um tema que vários filmes abordam. Então, é um podcast que eu gosto demais, o primeiro podcast que eu comecei a consumir e que eu consumo até hoje, então merece um quinto lugar, porque nessa pandemia ele conseguiu trazer muitos conteúdos, mesmo que o cinema ainda estivesse fechado, mas conseguiu trazer conteúdos de streaming, conseguiu trazer conteúdos de séries ou da própria indústria. Também foi um pouco legal, foi interessante entender a indústria nesse período tão difícil. Então o Rapadura Cast está muito bem recomendado, fora o Cinema com Rapadura como um todo. Eles têm um site, tem um canal no YouTube que também é muito bom. Então, segue a recomendação. Em quarto lugar no nosso ranking de podcasts está o podcast de divulgação científica Qual Júlia Disse Isso? Esse é um podcast relativamente recente e que trata, na verdade, de uma conversa muito informal entre as suas duas integrantes, a Júlia Marcolan, e a matemaníaca, que é a Júlia Jacot, duas divulgadoras científicas que batem um papo muito informal entre elas, falam de ciência ali no meio de uma conversa sobre qualquer outra coisa, e falam também de todo o background da ciência, de pós-graduação, de educação, de professores, de serem educadores. Então, é um podcast que eu conheci recentemente, mas que já ganhou o espaço na minha lista de podcasts, porque justamente essa informalidade com que elas tratam as coisas, eu acho magnífico. Então, tem vários podcasts de divulgação científica por aí, inclusive o nosso aqui de 60 Hz, né, que tá um pouco parado, mas sempre que eu trago um conteúdo aqui pro canal, ele geralmente vira podcasts, então segue lá no Spotify. E mais desses podcasts de divulgação científica, tem o Dragões de Garagem, tem o Ciência Sem Fim, tem o Alô Ciência, segue todos eles lá porque eles são maravilhosos, mas eu vou colocar aqui o que a Júlia disse isso, justamente pela questão da informalidade, que você se sente amigo das participantes do podcast. Então, segue lá. A partir do terceiro lugar, a gente começa a falar sobre esses podcasts que eu falei, que envolvem política, notícias e análises. Então, pode ser que você não se interesse muito por esse tipo de coisa, mas eu acho que é cada vez mais importante que a gente se intere nas notícias, nos assuntos. E hoje em dia, felizmente, a gente tem várias formas de consumir notícias, né? Pode ser por sites, por TV, por rádio e por podcast também, YouTube. Podcast é uma das formas que eu mais gosto de me informar. E aqui eu vou começar com o terceiro lugar, que é o Durma Com Essa, um podcast do site Nexo Jornal, que é um jornal independente que no site mesmo já tem essa característica de trazer um aprofundamento das notícias e não só dar notícia, eles chamam especialistas para falar sobre um assunto. Então eu recomendo muito esse podcast, justamente por trazer essas análises um pouco mais profundas. Cada episódio, que lança diariamente nos dias úteis, eles chamam especialistas para falar sobre algum tema relevante no dia a dia. A maioria é de política, mas obviamente outros assuntos também são tratados. Então é um podcast muito bom para você se informar melhor. Como eu até falei naquele vídeo, que você também pode ver aqui, como se informar, é sempre importante você buscar fontes diversificadas de informações. Então, se você puder, leia vários sites, ouça vários podcasts, assista vários canais de YouTube que falam sobre notícias e políticas, porque só assim você vai ter um apanhado mais geral do que é de fato que está acontecendo no mundo. Portais geralmente de credibilidade, podcast de credibilidade, que tem algum trabalho sério jornalístico. Então, sempre busque consumir muitas mídias diferentes e de portais diferentes. É sempre bom. E isso nos leva no nosso segundo lugar, que é o Papo de Política. O Papo de Política é um dos vários podcasts que o grupo da Globo começou a produzir. Tem um outro muito bom também, mas que não figura na nossa lista, que é o Assunto. Mas aqui eu vou indicar o Papo de Política, que reúne quatro jornalistas muito conhecidas do jornalismo brasileiro, jornalistas muito profissionais da Globo e que tem fontes muito fidedignas, né, muito confiáveis. E elas justamente trazem para o podcast essa ideia jornalística de você ir atrás da fonte, você ver o que essa fonte falou e não só pegar o que está na notícia simplesmente no título, mas se aprofundar no que aquela notícia significa partindo de fontes específicas, no caso daqui de Brasília, onde você tem figuras políticas conversando entre si, os bastidores desse cenário todo que a gente ouve tanto falar. Então, aqui é um podcast que elas trazem esse insight jornalístico muito bom. Então, eu recomendo bastante para quem quiser se inteirar um pouco mais nesses bastidores. E por fim, figurando no nosso primeiro lugar aqui na nossa premiação de os melhores do ano de 2021 de podcasts, está o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã. É um podcast que você pode encontrar lá no Spotify, acho que ele é exclusivo. mas que segue a linha do Durma com Essa no sentido de trazer a cada episódio, a cada dia, um dia nos dias úteis, um determinado assunto que está em voga, que tomou os noticiários dos últimos dias, trazer especialistas para falar desse assunto e trazer um pouco mais de detalhes para o que está acontecendo naquela notícia, e não só dar o título da notícia. Então esse podcast, assim como Durma com Essa, tem mais ou menos seus 20 minutos, 25 a 30 minutos, falando sobre um determinado assunto. É claro que no final do podcast eles reúnem mais algumas outras notícias que são relevantes, mas a ideia é ter um tema principal que vai figurar e vai ser detalhado com base em opiniões de especialistas. Então eles vão chamar, no caso da pandemia, a gente viu sendo chamado muitos cientistas, infectologistas, médicos e tudo mais, mas também trazem em termos de notícias políticas, trazem cientistas políticos, trazem sociólogos e tudo mais, para dar esses insights sobre qualquer tema que se esteja discutindo. Por isso, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada no Café da Manhã, um podcast muito bom da Folha de São Paulo com o Spotify. Vamos agora para a categoria de filmes, os melhores filmes de 2021. E aqui vale uma ressalva, falar que, infelizmente, esse ano não foi muito forte de filmes, pelo menos para mim, porque ao longo do ano, a maioria do tempo do ano de 2021, os cinemas estavam fechados, eu só comecei a ir mais ou menos ali por setembro, quando lançou o filme da Marvel, Shang-Chi. Foi o primeiro filme que eu vi desde 2020, né? Desde o início da pandemia. E então eu acabei não assistindo tantos filmes. Muitos estrearam via streaming, é claro. Mas nesse ano eu acabei vendo um pouco mais de séries, como eu vou falar daqui a pouco. Mas ainda assim, foram um ano de... Os filmes que tiveram foram muito bons e que vale a pena trazer aqui. E em quinto lugar, temos 007 Sem Tempo para Morrer, o último filme do Daniel Craig estrelando o James Bond. Esse eu vi do cinema também. É um filme muito bom dessa leva dos filmes do Daniel Craig, que eu particularmente ainda prefiro Skyfall, acho que foi o melhor, por trazer um ar meio melancólico ali pro James Bond, mas eu acho que esse daqui certamente figura numa segunda posição desses filmes do Daniel Craig, porque ele traz um fechamento perfeito para o arco desse 007 especificamente. Cenas de ação são ótimas e eu acho que a história foi construída de uma maneira muito boa e fluida, principalmente considerando que eu não gostei muito do final do último 007, o Spectre, mas eu acho que ele conseguiu pegar bem o final e amarrar com esse que seria o fim do ciclo do Daniel Craig. Então eu acho que ficou muito bom. Em quarto lugar, temos um filme da Netflix que eu vi recentemente, que é o Durante a Tormenta. Eu acredito que não é um filme de 2021, como eu falei, não são só as obras de 2021, mas obras que eu consumi em 2021, e essa tá entre eles. Esse filme é um filme de viagem no tempo, um tema que me agrada bastante, eu sempre procuro assistir e ler coisas sobre viagem no tempo sempre que possível. Esse filme espanhol conta a história de uma mulher que se mudou para uma casa nova e, ao ter contato com um aparelho de TV antigo que já estava naquela casa, descobre que ela tem a capacidade de conversar com um menino que viveu 30 anos antes naquela mesma casa e usou aquele mesmo aparelho de TV. Então, através dessa comunicação entre os dois, muita coisa vai acontecer e, obviamente, algumas coisas vão começar a mudar na linha do tempo e só então você vai começar a ter uma investigação que se relaciona com esse menino e com essa mulher. É uma história muito intrigante e diferente de Viagem no Tempo que eu vi, porque junta investigação de um assassinato junto com a questão da viagem no tempo de uma forma muito, muito bem estruturada e que tem um final muito consistente. Então vale muito a pena ver. Em terceiro lugar, também um filme que não é de 2021, na verdade esse é um filme bem clássico, bem aclamado, que é O Silêncio dos Inocentes. Esse filme conta a história do serial killer barra canibal Hannibal Lecter, que está preso e vai ter que ajudar uma investigadora a pegar um outro serial killer que está atacando suas vítimas. Então esse é um clássico do cinema que vale muito a pena ver se você gosta da questão de investigação, de histórias de serial killer, de esses filmes de suspense que tem algum tipo de investigação policial. Eu gosto muito dessa temática, principalmente de livros que envolvem também essa temática. Então, tá aí um filme que realmente vale muito a pena. Ele também traz algumas discussões mais filosóficas também, que são muito interessantes. Então, vale muito a pena. Em segundo lugar, temos o outro filme que eu vi no cinema, Duna. Não tinha como não estar aqui, um filme de ficção científica que adapta a obra de Frank Herbert, um dos maiores clássicos de ficção científica. Duna conta a história de uma família que vive no Império Galáctico, uma das maiores famílias do Império, que tem que se mudar para um planeta inóspito chamado Arrakis, e que tem informalmente o nome de Duna. Nesse planeta eles vão ter que aprender a sobreviver e se preparar para possíveis armadilhas que esse planeta traz. É um filme que tem inúmeras discussões filosóficas. Ele foi escrito numa época onde a questão do petróleo do Oriente Médio estava muito em voga, estava sendo muito discutido. E o autor, ele claramente, ele abertamente fala sobre como ele se inspirou em toda a busca por petróleo, como o imperialismo age sobre esse tipo de produto, massacrando populações e tudo mais. Então, isso sem falar de questões religiosas, que o livro trata muito sobre encontrar um messias ou líderes carismáticos, governamentais, que podem se tornar perigosos. Então, é um filme que fala muito sobre essas questões, fala muito bem. É uma adaptação muito bem feita, apesar de que algumas pessoas podem achar o filme um pouco parado, podem achar muito contemplativo, e de fato é um pouco, mas a forma como ele adapta o livro é muito fiel. E também, como ele é um clássico da ficção científica, muitas outras obras que a gente conhece se inspiraram nele. Então a gente vê Star Wars, tipos de narrativas tipo o White Savior, né, o Salvador Branco, que vai salvar uma determinada população que é mais limitada. Então existe uma crítica a isso, é claro, mas é uma história que a gente já conhece muito de outros filmes, né? Então a gente pode achar que a gente já viu aquela história um monte de vezes. Game of Thrones também se inspirou muito nas intrigas políticas de Duna. Então, mas o que a gente tem que lembrar é que essa obra veio antes de tudo, o livro veio antes de tudo, e o filme conseguiu adaptar isso de uma forma muito bem feita, pelo menos até agora. Afinal, essa é a parte 1, haverá uma parte 2 mais pra frente, adaptando o restante do livro. Então vamos ver se cabe a altura, né? Se é um filme efetivamente que termina como o livro termina de fato. Eu ainda tô no processo de leitura do livro, não terminei, é um livro bem grande, mas eu estou no processo de ler, então vamos ver se vai ser bom. E eu provavelmente vou trazer pro canal também assim que terminar o livro. E o primeiro lugar dos nossos filmes de 2021 não tinha como ser diferente. É Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Esse filme é um dos últimos filmes de 2021. Ainda tem pra estrear mais alguns, tipo Matrix, né? Matrix 4, que infelizmente não vai poder entrar na lista porque eu tô gravando antes. Mas eu já pude ver o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e é primoroso. O Homem-Aranha é o meu herói favorito. E com toda a expectativa que a gente tinha para aquele filme, quem estava consumindo esse tipo de conteúdo sabe por que a gente estava na expectativa. Todos os trailers, todas as notícias, os pequenos boatos que surgiram, a gente consumia. E acabou sendo um filme que correspondeu completamente às expectativas. O que acontece no filme é maravilhoso, sem dar spoiler, mas vale muito a pena. Eu estou querendo ver de novo, espero que quando sair esse vídeo já tenha assistido novamente. Então fica aqui o primeiro lugar, melhor filme de 2021, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É um filme que tem todo o drama que um bom filme de Homem-Aranha precisa, todos os conflitos. O final é incrível, principalmente considerando o que acontece nos quadrinhos, e aqui ficou primoroso. Então, gostei demais. Primeiro lugar, com louvor. Agora vamos para nossa lista de séries, as 5 melhores séries de 2021, na minha opinião, lembrando, não necessariamente que saiu em 2021, mas que eu vi em 2021. Acho que a maioria vai ser séries que saiu em 2021. Como eu falei, acabei vendo mais séries esse ano do que filmes. E pelo menos eu acho que as séries que eu vi teve mais impacto do que os filmes. Então, vamos dar uma olhada. Começando pelo quinto lugar, Mare of Easttown, uma série da HBO. Como eu falei, eu gosto muito da temática de investigação, uma vibe meio Agatha Christie. Então essa série tem tudo que essas histórias trazem de melhor. Uma investigação de um assassinato que acontece numa cidadezinha chamada Easttown, e essa policial, a Mare, ela vai investigar o que acontece nessa cidade que levou ao assassinato de uma determinada pessoa lá na série. É uma cidade pequena, então todo mundo se conhece. A própria Mare é amiga de muita gente, então isso pode ser um pouco complicado na hora de fazer algumas investigações. E todo esse trama se desenrola ao longo dos episódios e você vai tendo aquelas reviravoltas tão comuns nessas séries de investigação e que eu acho muito legal. Acho que essas reviravoltas são aquelas que te fazem ficar preso na série e querer assistir até o final, então vale muito a pena. Em quarto lugar, uma série da Netflix, Sex Education. Terceira temporada lançou em 2021, eu já tinha assistido as duas últimas, estava ansioso para essa terceira. É uma série que é incrível, uma série leve, que fala sobre temáticas importantíssimas de serem faladas com relação à educação sexual, vários temas que a sociedade considera um tabu, mas que precisam ser tratados de uma forma leve, de uma forma educativa, principalmente para o público adolescente. E eu acho que é uma série que junta muito bem essa temática de educação sexual com os próprios relacionamentos adolescentes, histórias de amor, histórias de adolescentes se envolvendo entre si. Então tem todas essas temáticas que envolvem sexo de diversas maneiras. Então eu acho que é uma série importantíssima. E ao mesmo tempo super leve, super engraçada e que vale muito a pena ver, é claro, se você estiver dentro da classificação recomendada, que eu acredito deve ser 16 anos, mas vale muito a pena. Em terceiro lugar, a gente tem uma série da Apple TV Plus, um serviço de streaming que está se mostrando cada vez melhor, com produções super bem feitas, apesar de um catálogo um pouco menor. Mas eu já comecei a ver algumas séries, tipo Fundação, The Morning Show, e aqui, na nossa terceira posição, uma série do Apple TV Plus, que é Ted Lasso. Ted Lasso conta a história de um treinador de futebol americano que é chamado para treinar um clube de futebol, o futebol que a gente conhece aqui no Brasil, lá na Inglaterra. E uma escolha um pouco estranha, mas a gente vai entender por que isso acontece ao longo da história. É uma série muito leve, uma série de comédia, mas que tem algumas nuances ali de drama, sempre com muito alto astral, com mensagens positivas. Eu acho que é uma série muito diferente do que eu já vi, porque ela justamente é aquela série que você se sente bem a cada final de cada episódio. Tirando alguns que são um pouquinho mais dramáticos, mas a grande maioria são episódios bem leves e que você sai sempre tirando um pouco de mensagem positiva de viver a vida ao lado daquelas pessoas que você ama. Então eu acho que é uma mensagem muito importante pra gente ter, especialmente nas épocas que a gente tá vivendo, de 2020, 2021, que são tempos muito difíceis. Então a gente precisa de mensagens como essa, que apesar de falar de esporte, a série pode ser vista por qualquer um, mesmo que você não seja, que você não goste de esporte, que você não acompanhe bem o futebol. Eu mesmo não acompanho muito futebol, mas a série vale muito a pena porque trata sobre muito mais do que o esporte, fala sobre pessoas e a relação entre elas, então vale muito a pena. Em segundo lugar, mais uma série da Netflix, dessa vez a série mais assistida na Netflix, e não tem por que ser diferente, afinal Round 6 é uma série muito, muito boa. É uma produção coreana, né? A gente vê que cada vez mais a Coreia do Sul se destaca como um dos principais polos de produção cultural. Vídeo Oscar que ganhou no ano retrasado de melhor filme com Parasita. Fora outras obras, outros filmes que também estão sendo aclamados pela crítica e pela população no geral. Fora as músicas, né, com o K-pop, e agora séries com Round 6 e outras também, né? Mas Round 6 foi o grande expoente, né, contando a história aí de um jogo mortal em que pessoas têm que jogar um jogo, geralmente baseado em algum jogo de infância, para conquistar um prêmio de dinheiro, de muito dinheiro. Afinal, são pessoas endividadas, o que fala muito também sobre o capitalismo, né? Uma série que, nas entrelinhas ali, é uma crítica ao capitalismo. Afinal, você tem pessoas que praticamente, efetivamente, se matam em prol de conseguir dinheiro de alguma forma. Então, uma série maravilhosa que tem todo aquele suspense do que vai acontecer. Você torce pelos protagonistas, tem reviravoltas. E muito boa, recomendo demais que seja assistido. E em primeiro lugar, mais uma vez a Netflix segurando aqui, uma série que entrou no meu coração de uma forma incrível, que é Arcane. Uma série baseada no universo de League of Legends, mas que você não precisa jogar para entender a série. É uma série completamente avulsa, se você nunca tiver jogado, você vai entender completamente. Eu mesmo não tinha jogado LoL com muita ênfase antes de assistir, mas depois que eu assisti eu me envolvi tamanho, de uma forma tão grande com os personagens, que eu quis jogar, comecei a jogar com um pouco mais de frequência, tanto a versão de PC quanto a versão de celular. Eu me envolvi muito nesse universo. Arcane é uma história bem dinâmica que conta diversas histórias, mas se passando em um mundo fictício onde magia e tecnologia coexistem, e nesse universo duas cidades se confrontam. A Cidade do Progresso e uma subferia, né, um nome aí que eles colocaram para remeter à periferia, mas essas duas cidades tão distintas entre si, que começam a ter conflitos e que são personificados nas duas principais protagonistas dessa série, que é a Vi e a Jinx. Duas irmãs que tiveram um passado sombrio e que levam até hoje os traumas que levam elas a fazerem aquilo que elas fazem. Uma série super incrível de fantasia, que mescla a questão da ciência com a magia de uma forma primorosa, muitas cenas de ação. É uma série animada, devo mencionar, que tem uma animação linda, fantástica, muito bem feito. O pessoal da animação tá de parabéns, e que talvez, se você quiser, você pode até se entusiasmar a jogar League of Legends, mas mesmo que não for o caso, Arcane ainda vale a pena. É uma série que realmente ganhou meu coração. Eu mesmo quase nunca reassisti série, mas estava reassistindo Arcane e já estou muito ansioso pela próxima temporada, espero que saia em breve. Então fica aí de recomendação Arcane, que também tem uma música tema muito incrível do Imagine Dragons, uma banda que eu também amo e que também fez um excelente trabalho com Enemy, que é a música que toca na abertura. Por fim, vamos falar sobre aquilo que eu trago muitas vezes aqui pro canal, que são os livros. Então, os 5 melhores livros que eu li em 2021, e aqui mais do que nunca volto a ressaltar que, de fato, a maioria desses livros são livros que não foram escritos e publicados em 2021, mas que tiveram um impacto na minha leitura em 2021. Então, começando pelo quinto lugar, Como as Democracias Morrem. Esse livro já tem sido bem discutido aqui no Brasil, principalmente durante e depois das eleições de 2018. Afinal, esse livro vai pegar referências históricas para entender como que democracias tão bem estabelecidas podem começar a sofrer impactos com a ascensão de líderes que hoje em dia se personificam na face de Donald Trump, Jair Bolsonaro, dentre outras figuras políticas que infelizmente tomaram o mundo a partir da década aí de 2010, meados da década de 2010, e que infelizmente começaram a flertar com possíveis formas de deteriorar a democracia de dentro. Então é um livro que fala muito sobre estudos muito sérios sobre isso, que pega justamente como que esses líderes políticos têm uma determinada ascensão com um determinado discurso, para então, de dentro do sistema, começar a mudá-lo, então começar a quebrar algumas das estruturas da democracia, sem que nem a gente perceba aos poucos isso vai sendo realizado e como que isso pode ser prejudicial. Os autores falam muito sobre diversos exemplos que aconteceram tanto nas Américas como na Europa, E existe praticamente um manual de como identificar esses líderes e como a gente deve evitar que isso aconteça. Um papel muito grande dos partidos políticos, mas também o que nós, como cidadãos, podemos fazer para evitar cair na lábia desse tipo de líder político. Então, um livro essencial, ainda mais agora que estamos nos aproximando da eleição de 2022, então vale a pena ler. Em quarto lugar, temos um livro brasileiro que deu o que falar nesses últimos anos de 2020 e 2021, que é Torto-Arado. Torto-Arado, de fato, é um livro muito bom, é muita gente que já considera um clássico moderno. Afinal, ele trata de temas muito relevantes para o Brasil e cada vez mais relevantes conforme a gente vai discutindo temas como racismo, como escravidão, como a gente lida com esses temas e tudo mais. Acho que um dos principais fatores que faz esse livro ser tão bom é o fato de que ele pode ser, ele não tem de maneira explícita a definição de quando que se passa esse livro. Então, se você deixar algumas coisas passarem batido, é muito fácil você achar que aquele livro se acontece há 200 anos atrás, quando ainda existia escravidão no Brasil, mas alguns pontos vão fazer você achar que, na verdade, infelizmente, ele se passa numa realidade mais atual do que a gente pensa. Então, a gente vê como que a escravidão talvez ainda exista no Brasil, como que populações pobres, populações negras especificamente, são tratadas ainda hoje no Brasil, e como que esse é um tema super relevante de ser discutido politicamente, na sociedade civil, além de questões religiosas. Afinal, eu falo sobre religiões de matrizes africanas, como que essas pessoas lidam com a religião e como elas buscam tentar uma vida melhor ao buscar educação, ao buscar ir para uma cidade, trabalhar para tentar melhorar de vida. E é uma realidade que, infelizmente, ainda faz parte do nosso país e que ainda é importantíssimo ser discutido. Daí a importância de Torto-Arado nessa lista. Aqui os três primeiros lugares eu já trouxe vídeo no canal, então começando pelo terceiro lugar, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que é um livro que fala, o nome já diz, por que você deveria deletar suas redes sociais. Eu tive um vídeo em todo falando sobre isso, você pode conferir aqui. Mas por mais que não, você não efetivamente vá deletar suas redes sociais, é importante você entender o que está acontecendo com elas. É importante saber qual é o efeito que elas têm no seu cérebro, pois elas podem viciar, elas geram uma dose de dopamina, da mesma forma como um cassino ou outras drogas fazem. Fora as questões de privacidade, de segurança, de lavagem cerebral até com determinados grupos, algo que também é muito discutido naquele filme, O Dilema das Redes, da Netflix, que eu também recomendo bastante. Mas então é um livro que vale a pena para você entender o que está acontecendo. A partir disso você decide se você diminui um pouco, tenta diminuir um pouco as suas redes sociais, ou se você só apaga, ou se você efetivamente exclui seus perfis e vive um pouquinho mais offline, que eu acho que isso está precisando um pouquinho, na verdade. Em segundo lugar, outro vídeo que eu fiz aqui também, você pode dar uma olhada, Eu, Robô. Uma coletânea de contos do Isaac Asimov que se entrelaçam ao discutir as leis fundamentais da robótica que o próprio Asimov cria. Então ele, num exercício aí literário de pensar o que, que os robôs fariam se eles tivessem a consciência, né? Ou se eles fossem ganhando consciência cada vez que eles vão se tornando mais tecnológicos, como é a nossa relação de seres humanos com esses robôs, e como que essas leis, para impedir que os robôs cheguem a causar algum mal para o ser humano, como elas podem ser subvertidas ou reinterpretadas. Então é um livro que traz algumas discussões bem interessantes, vários contos super legais e que tem filosofias ali que dá para pensar um pouco, vale a pena ler. Em primeiríssimo lugar, Isaac Asimov figurando novamente aqui com o livro Fundação. Fundação do Isaac Asimov, que conta a história de um império galáctico que começa a ruir. E na verdade é um livro que não vai tem um personagem principal, pelo menos não humano. Na verdade, o personagem principal é a Fundação, que é criada justamente para evitar que uma Era das Trevas dure por milhares e milhares de anos, e que só pôde ser feita por causa da ciência que previu que isso ia acontecer. É um livro que fala muito sobre essa questão de como uma religião pode ser utilizada para fins de criar uma instituição que una diversas tribos, e como essas questões da história passada podem ajudar a gente a entender a história futura. Afinal, esse livro foi feito como uma reinterpretação da história da queda do Império Romano. Então, assim como o Império Romano caiu, teve uma Era das Trevas, que foi a Idade Média, geralmente muito associada a uma intervenção religiosa muito forte, para depois criar-se um sistema de renascimento, né, como se chama na história. Assim acontece no livro de Fundação, em que o Império começa a cair, só que alguém que já está preparado para isso decide criar a Fundação para garantir que o conhecimento seja armazenado, não se perca, e que essa Era das Trevas dure pouco tempo para então haver um renascimento. Isso é só o primeiro livro que eu li, trouxe vídeo aqui no canal. Eu ainda não cheguei a ler o segundo livro e os que se seguem, né? Não li os prelúdios também, mas pretendo. E assim que eu fizer, eu lanço vídeo aqui no canal. Recentemente, a Apple TV Plus lançou a série da Fundação, que eu já comecei a ver, mas ainda não tô perto de terminar. E assim que eu terminar, eu também vejo se vale a pena trazer aqui pro canal. Se você gostou dos livros que eu mencionei aqui embaixo, dá uma olhada aqui na descrição, que eu vou deixar os links para você comprar esses livros lá na Amazon. E se você comprar usando os links daqui de baixo, vocês vão estar ajudando aqui o canal. Afinal, uma pequena porcentagem vai vir aqui pro canal e a gente pode reinvestir e falar mais sobre livros desse tipo. Então dá um apoio aí e dá uma olhada nos links que tem aí embaixo. E por fim, para terminar esse vídeo que já tá ficando um pouquinho longo demais, eu vou fazer uma última categoria que na verdade vai ter só um ganhador, não vou listar muitos, mas é uma coisa que a gente precisa ser falada, afinal 2021 foi o ano em que isso aconteceu. Eu vou dar o prêmio de melhor notícia de ciência e tecnologia, é claro, para as vacinas de Covid-19. Afinal, é graças a essas vacinas que a gente teve uma melhora estrondosa da pandemia aqui no Brasil. Os casos despencaram graças à vacinação. Então, foi uma invenção, foi a melhor notícia que a gente teve em termos de ciência e tecnologia no mundo, mas é claro, aqui no Brasil as vacinas ajudaram imensamente. E felizmente a gente tem um sistema de saúde que já está super bem estabelecido e que deve ser defendido, e que graças a ele a gente conseguiu vacinar um pessoal muito grande. Graças à cultura de vacinação que a gente tem no Brasil, a gente não teve tantos casos de negacionistas de vacina, claro que infelizmente a gente ainda tem, mas se você puder, se você já estiver na sua cidade vacinando, por favor se vacine com a primeira, segunda e terceira dose, assim que as datas permitirem, porque é graças à vacina que a gente se imuniza e a gente ajuda o próximo a não ter complicações da pandemia e diminuir imensamente os casos de Covid que a gente tem. Se você puder, também se vacine contra a influenza, contra a gripe. Afinal, a gente também está vendo alguns casos de epidemia de gripe aqui no Brasil, como no Rio de Janeiro. Então, se você puder, se a sua cidade estiver oferecendo, por favor, vá tomar a vacina de influenza também. A gente está aí chegando nas festas de fim de ano, férias e tudo mais, então muita gente vai se encontrar. Então, vacine-se também contra a gripe. Afinal, por mais que a gripe seja não casos tão graves, pelo menos em pessoas jovens, mas pode acontecer de acabar infectando uma pessoa mais velha que tem um sistema imune mais fraco e que pode ter complicações também da influenza. Então se vacine contra o Covid, se vacine contra a gripe. E é isso, gente. Muito obrigado por seguir até aqui, por ouvir aqui até aqui as nossas recomendações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. É um vídeo que eu gostei muito de fazer aqui, bem diferente, os melhores do ano. Foi legal dar uma retrospectiva sobre o que a gente teve em termos de conteúdo aí, de entretenimento. E, então, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Bom fim de ano, bom fim de festas, bom Natal e bom 2022 para todos nós. Valeu, galera, até mais!